É que eu falo de amor, faço tu delirar. Te arrasto pro escurinho e faço cê gamar. Então, plena safadeza, olha o que rolou. Tu me chama de malvadinha, me chama de amor. Pede com carinho aquele beijo gostoso, nós dois no escurinho. Ele me fez gamar, baby. Me fez gamar, baby. Me pega no braço e vem com jeitinho. Cheiro no pescoço, bem agarradinho. Ele me fez gamar, baby. Me fez gamar, baby. É que eu falo de amor, faço tu delirar. Te arrasto pro escurinho e faço cê gamar. Então, plena safadeza, olha o que rolou. Tu me chama de malvadinha, me chama de amor. Pede com carinho aquele beijo gostoso, nós dois no escurinho. Ele me fez gamar, baby. Me fez gamar, baby. Me pega no braço e vem com jeitinho. Cheiro no pescoço, bem agarradinho.